sentimento de revolta, abala o coração. Polícia, corrupção, drogas, armas, tráfico, munição. Mecanismos do cão, apoiados por um sistema. Filhos da puta, fadados, armas até as presas, vendidos até os ossos, preparados pra te comer. Carniceiros estrangeiros compraram o país inteiro com dinheiro do pobre brasileiro, que paga passagem cara pra trabalhar, conta de luz, conta de água, prestação da televisão. 15 meses de 29 pra descontrair os 9. 9 filhos e uma mãe doméstica que faz milagre, pede um milagre, não sonha porque não dorme. Fica preocupada a noite inteira, acordado pensando na vida. A vida dura na cara dura, a morte espera, mas ela não se desespera. Prometeu, não vai pra debaixo da terra enquanto não sustentar seus filhos e vê-los bem vividos, longe das celas, fora das celas. A favela quer justiça, quer salário digno, quer moradia, mas na hora de votar, vota em branco ou no primeiro branco. Cafajeste mascarado que aparece como a cesta básica, ou então dizendo que vai soltar sua rua, que voto consciente muda o cenário político. Melhor forma de descobrir a tentativa do voto, conheci a revolução, a inteligente investigação, ou então a destruição. Colaboradores dos poderosos que roubam, que escravizam nossos povos, debaixo do nosso nariz, na frente de nossos olhos. E nós nada fazemos, só nos matamos, morremos. Guerra civil nas ruas, contra nós mesmos, contra nós mesmos. Guerra civil, guerra civil. Estamos indignados com a realidade no Brasil. Nossas ruas alienados, daquele jeito rotulados. A data de vencimento, a palavra vencer. Veja você, o nosso povo com o APT e o preço na testa, a marca da besta. Se liga nessa, pacote de arroz é o que resta. Não tem festa, cotidiano todos os anos. A merda, a mela, favela e pó. A rima queijo impera, veja só. Agora é foda, convivência amarga que só vai na marra, na mala de quem tem milhões de dólares. Milhões de milhares de brasileiros sem dólares. E milhares de vidas sem rumo e sem futuro. De olho aberto no escuro, um furo na bolha do sistema. Não me rendo ao sistema, nunca matei, não, nunca roubei, não. Sou homem, não projeto, este é o meu lema. Meus problemas, não vou lançar minha cólera na cara de inocente. Se o crime valesse a pena, não existia a palavra delinquente. Felizmente, aqui, Manu Cardinho, MTM, justiceiro com um rap em ação. Se liga, ladrão, com sentimento de revolta no coração. Guerra civil, guerra civil. Estamos revoltados com a violência no Brasil. Guerra civil, guerra civil. Que a justiça seja feita a quem nunca viu. Guerra civil, guerra civil. Estamos revoltados com a violência no Brasil. Guerra civil, guerra civil. Que a justiça seja feita a quem nunca viu. Pra periferia é só um sonho, com a cabeça no travesseiro e tem uma noite de sono. É pipocos daqui, balas perdidas de lá. Muitos mano morrem sem mesmo maioridade completar, enquanto os ricos moram numa casa grande e bela. O pobre só é feliz curtindo fevo na favela, vendo os boys de carreta fazendo passeata. O pobre feita fila pra ganhar a cesta básica e direitos humanos. Aqui nem é lembrado, descaso total pra quem é favelado. As condições são lamentáveis, suburbanos, os moleques morrem de forma desumana em revista e jornal. Aqui é só mais um, já virou realidade, morrer assassinados com bala de dundum. A vida não tem mais valor. Se hoje eu sou do bem, amanhã já não sei quem eu sou. Entre o bem e o mal, será o que é pior? Curtir com a minha família ou assinar o BO? Pode crer que eu vou fazer o certo. Não quero queimar vivo no fogo do inferno. Guerra civil, guerra civil. Estamos revoltados com a violência no Brasil. Guerra civil, guerra civil. Que a justiça seja feita a quem nunca viu. Guerra civil, guerra civil. Estamos revoltados com a violência no Brasil. Guerra civil, guerra civil. Que a justiça seja feita a quem nunca viu.